Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua segunda-feira. Olha que beleza, gente. Segunda-feira, dia 11 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Um prazer enorme, sou Silvio Ferraz. Estou chegando com o Central do Sertanejo, o melhor programa de música sertaneja, aonde toca as melhores do sertanejão, sertanejo universitário. Tudo passa por aqui, muita informação, muita coisa bacana, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. É sempre um prazer enorme saber que você está ouvindo a gente, né? Eu aqui no estúdio selecionando as músicas, as informações, e você aí do outro lado do rádio, né? Curtindo Central do Sertanejo. Pra começar, quero mandar aquele abraço especial pra todo mundo que tá ouvindo a gente na internet também, né? Você que tá na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Obrigado pelo carinho, gente. É um prazer enorme, tá bom? Vou começar falando do Luan Santana. Luan Santana participará do DVD da Ivete Sangalo. Após sucesso da música Química do Amor, com a participação de Ivete Sangalo e Luan Santana, ao vivo no Rio, a dupla volta a se encontrar em mais uma gravação de DVD. Luan participa do DVD de ida da cantora baiana, gravada no dia 8 e 9 de abril. Olha que legal! Ivete apostará em uma pequena acústica, assim como fez Luan Santana com seu novo DVD. Não há dúvidas que essa união trará um momento inesquecível para todos que prestigiarão a gravação em Trancoso, na Bahia. E os fãs estão loucos aguardando o lançamento desse DVD. Olha que legal! A música é muito bacana e eu tenho aqui também a participação da Ivete Sangalo com Wesley Safadão, que também é muito legal. Vou tocar pra vocês, com certeza. Boa segunda-feira, bom início de semana, e vai dar certo essa parceria mais uma vez aí entre Ivete e Luan. Vamos, aumente o volume! É Central do Sertanejo que está no ar. Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você, e a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. Em cada reencontro se amando mais. Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais. E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa, mas nunca se deixa? Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você, e a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. Cada reencontro se amando mais. Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais. Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa, mas nunca se deixa? Se separa, mas nunca se deixa.

eu tava muito mal. Disse que se eu continuasse a beber ia morrer. Aí eu decidi se eu ia parar, que nunca mais uma gota de água ia no mar. No primeiro teste na balada, quando eu vi uma amarela em congelo, eu não resisti, desci. Eu vou morrer. Do sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Te quero. Tua velha calça jeans, na TPM unha por fazer. Mesmo de mal de mim, eu vou estar com você. Oh, quanta coisa passou. Você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer, oh, e quando o povo falou, eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer, amor, e agora? O que aconteceu, amor? Eu fui despedido, amor. Eu não sei o que eu fiz de errado, eu fiz tudo certo. Amor, você vai conseguir outro emprego, vai dar tudo certo. Coisa passou, você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer, oh, e quando o povo falou, eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer, sabe como é que é. Maquiagem, de manhãzinha quero amor. Mesmo gordinha, depois dos filhos quero amor. Eu te quero amor, como Deus fez e desenhou. Eu te quero amor, como tinha que ser, te quero amor. Amor, você não vai acreditar. Eu consegui um emprego, amor. Que bom, amor. Obrigado. Não sei nem como te agradecer. A gente se completa. Te amo. Quanta coisa faz.